Como podemos melhorar contextos e ações para uma internet multilíngue? Na maioria dos casos, usar uma língua minoritária requer uma boa dose de perseverança, vontade e resiliência, uma vez que a experiência do usuário no uso destas é intercalada com falhas e dificuldades. Cláudia Soria. O objetivo de uma internet multilingüe, inclusiva e representativa dos povos indígenas, deve ponderar e levar em consideração os legados sociais e a experiência contínua de opressão colonial. Uma internet multilingüe não pode meramente aspirar a ser representativa, mas, considerando a história colonial, deve também buscar promover ambientes que aumentem a sobrevivência e o aprendizado de línguas indígenas para e pelos povos indígenas. Jeffrey Anslos e Ashley Caranto Morford. Jovens e crianças Mapuche crescem lado a lado com a tecnologia e a internet. Ela é um espaço onde essas pessoas podem se aproximar do Mapuzugum. As histórias do nosso povo têm que ser escritas e precisam ser escritas ou faladas em Mapuzugum. Nossas histórias não são necessariamente as de grandes heróis, como as celebradas pelos estados coloniais e pós-coloniais. Nossa história é a história de cada Mapuche que sobreviveu à adversidade e à violência. A mulher que teve que migrar para a cidade para ganhar um salário, as mulheres e os homens que voltaram da cidade, mas não havia mais lugar nos seus lofts, e tiveram que voltar para as cidades com suas raízes cortadas, sem nenhum lugar para onde voltar. Essas experiências, as memórias de cada Mapuche, constituem nossa memória coletiva como povo. Kimeltue Project. Nesta sessão de nosso resumo do relatório do Estado dos Idiomas da Internet, reunimos as diferentes percepções dos nossos colaboradores, bem como da nossa Convenção sobre a Descolonização das Línguas da Internet de 2019. Para entender os diferentes contextos, desafios e oportunidades relativos ao multilinguismo no mundo e online. Fazer quatro perguntas-chave a nós mesmos e uns aos outros pode nos apontar caminhos para imaginar e projetar uma internet muito mais multilíngue. De quem são o poder e os recursos? De quem são os valores e conhecimentos? De quem são as tecnologias e padrões? De quem são os projetos e imaginações? Poder e recursos de quem? Contextos. Tanto a nossa análise estatística quanto as experiências vividas pelas pessoas deixam claro que a marginalização das línguas nos mundos físico e virtual não se baseia apenas no número de pessoas que as falam. As línguas indígenas são faladas por cidadãos de mais de 6 mil nações indígenas globalmente, que foram os primeiros habitantes de grande parte do mundo até que a colonização e o genocídio destruíssem ou reduzissem seus povos e línguas. As línguas dominantes em alguns dos continentes com maior diversidade linguística, como Ásia e África, faladas e sinalizadas por milhões de pessoas, não são tão bem representadas, ou às vezes não são representadas online. Se considerarmos a diáspora de pessoas que falam línguas, como as muitas variedades de árabe, chinês, hindi, bengali, punjabi, tamil, urdu, indonésio, Bahasa Indonésia, malaio, swahili, hausa e outras, em diferentes países e continentes, é evidente que são línguas marginalizadas online, mesmo que possam dominar outras em suas próprias regiões. Essas formas de marginalização e exclusão digital não são acidentais, mas causadas por estruturas e processos históricos e contínuos de poder e privilégio. Elas também indicam que os recursos que vão para a infraestrutura linguística por parte de editoras, universidades, governos e empresas de tecnologia já estão direcionados para certas regiões, Europa e América do Norte, e idiomas, inglês e outras línguas da Europa Ocidental. Mesmo na Europa e na América do Norte, as comunidades indígenas, negras e outras comunidades marginalizadas têm dificuldade em preservar suas línguas ao longo das gerações. Particularmente, as forças da colonização e do capitalismo causam outros sistemas de discriminação e opressão, como racismo, patriarcado, homofobia, capacitismo, classismo e casteísmo, ao mesmo tempo que se conectam com eles. Isso significa que certas línguas, principalmente as coloniais europeias, são as mais proeminentes online, sejam ou não faladas pelo maior número de pessoas no mundo. Também significa que quando há informações e conhecimento em outras línguas mais marginalizadas, o conteúdo nessas línguas é limitado por quem tem acesso e poder para criá-lo ou impedir que outros produzam informações alternativas. Como, por exemplo, citamos a falta de conteúdo online feminista em singalês ou a falta de conteúdo positivo para pessoas queer e com deficiência em bengali ou indonésio, Bahasa Indonésia. Como a linguagem está no centro de quem somos, não conseguir nos expressar em nossas próprias línguas e na plenitude de nossos muitos eus é uma forma de violência. Mas as consequências dessa marginalização são violentas de outras maneiras. Como Uda coloca, a falta de conteúdo digital feminista, favorável aos direitos humanos e respeitoso, torna aqueles espaços online, onde a comunicação ocorre primordialmente em línguas locais, hostis a mulheres, pessoas queer e minorias. É óbvia a falta de mídias digitais que se oponham à narrativa dominante, que permanece contaminada com estereótipos negativos. Isso agrava o discurso de ódio e a violência sexual e de gênero online. Essas formas de violência se estendem aos indígenas, membros de castas oprimidas e comunidades religiosas minoritárias, a pessoas com deficiência e outras comunidades marginalizadas. Ao mesmo tempo, essas comunidades estão usando a internet para lutar contra as diferentes formas de violência transgeracional contra elas e suas línguas. Jeffrey e Ashley analisaram cerca de 3.800 tweets com mais de 35 hashtags e 57 palavras-chave em línguas indígenas, em 60 grupos de línguas indígenas reconhecidos federalmente no Canadá. Eles descobriram que, por meio de hashtags no Twitter, os povos indígenas em todo o Canadá e em outras partes do mundo estão se conectando ativamente, participando de um renascimento das línguas indígenas e colaborando com seu florescimento. Como eles dizem, em um contexto social em que as línguas indígenas em todo o Canadá foram alvo de apagamento sob políticas coloniais de assimilação, as redes de hashtag no Twitter reuniram um contexto único e significativo para os povos indígenas compartilharem conhecimento sobre suas línguas. Nas várias redes incluídas em nosso estudo, há exemplos de recuperação e reconexão linguísticas para sobreviventes intergeracionais das políticas de assimilação colonial. Ações. Reconhecer estruturas e processos de poder e privilégio em diferentes instituições e processos que suportam infraestruturas linguísticas. Garantir recursos de reparação para línguas e comunidades marginalizadas, incluindo aprendizagem e programação de linguagens. Viabilizar recursos para a criação e expansão de informações e conhecimentos de e para comunidades que vivenciam diversas formas de opressão e violência com intersecção em suas línguas e formas de escolha. Valores e conhecimentos de quem? Contextos. A história e a tecnologia da internet são baseadas em uma visão de mundo das epistemologias ou formas de saber e fazer ocidentais. Mais especificamente, a internet foi e continua sendo projetada e governada principalmente por homens brancos privilegiados, e agora também homens não brancos privilegiados, como os indianos que trabalham no Vale do Silício. Isso significa que os valores que estão mais frequentemente no cerne das arquiteturas e infraestruturas da internet são os valores do determinismo tecnológico, em que a tecnologia é vista como sendo a causa primária e benéfica de quaisquer mudanças sociais, e individualismo, em que o principal foco e força motriz é o indivíduo e não o coletivo. Além disso, essa visão de mundo está enraizada na era do iluminismo, movimento do século XVIII no norte global, que privilegia um certo tipo de ciência e tecnologia baseadas na racionalidade. O que nos esquecemos é que a matemática e as ciências floresceram em todo o sul global muito antes do século XVIII. Os primeiros sistemas de escrita e numeração, por exemplo, vieram da Mesopotâmia, atuais Irã e Iraque. O que é ainda mais problemático é nos esquecermos de que os recursos para o iluminismo, esta era de ouro da ciência e tecnologia no norte global, vieram da era dos impérios no sul global, com seus movimentos em massa de colonização, escravidão, genocídio, extração de recursos da Ásia, África, América Latina e ilhas do Caribe e do Pacífico. As bases para a natureza extrativista do capitalismo moderno estão enraizadas nessas histórias passadas de colonização e continuam a fazer parte do capital tecnológico. Juntamente com os recursos materiais, o que foi destruído, ignorado ou minado nesses processos foram outras formas de conhecer, fazer e ser. Isto é, epistemologias não ocidentais, como conhecimentos indígenas ou os conhecimentos dos povos de partes menos privilegiadas do mundo. A consequência mais devastadora disso para a linguagem, que é um proxy significativo para o conhecimento, como dissemos antes, foi a desvalorização completa das línguas da Europa não ocidental e a destruição ativa ou negligência bem intencionada das formas orais e não escritas de línguas. A tendência para o conteúdo escrito em um pequeno conjunto de línguas privilegiadas continua a nos direcionar para um certo tipo de conhecimento escrito no mercado editorial e na academia, que afeta a documentação e os dados subjacentes para processamento de linguagem natural, ou alguns dos sistemas de linguagem automatizados que fazem parte das infraestruturas da internet, como o Google Tradutor. Como Ana descreve, apesar do fato de que pouco menos da metade das línguas do mundo são línguas que não têm um sistema de escrita e mantêm uma longa tradição oral, os idiomas com um sistema alfabético amplamente reconhecido e difundido dominam a web. A web reforça uma exclusão sistemática em que apenas as línguas escritas podem ser preservadas para o futuro. Com a perda da linguagem, estamos perdendo mais do nosso futuro do que imaginamos. Estamos perdendo as formas de expressão em diferentes idiomas e visões de mundo e conhecimentos inteiros inerentes a essas línguas. Em um momento em que a humanidade está à beira do colapso planetário, as comunidades indígenas e seus conhecimentos estão protegendo nossa biodiversidade e preservando a vida como a conhecemos. Não é de surpreender que a perda de línguas está diretamente ligada à perda de biodiversidade e destruição dos ecossistemas ao redor do mundo. A internet pode ser uma infraestrutura fascinante para a preservação e expansão de diferentes formas de linguagem e conhecimento, porque suas formas variadas de mídia podem imitar e representar línguas faladas, sinalizadas e que vão além do texto. Mas é fundamental que essa promessa radical da internet não seja mais uma vez baseada em valores patriarcais e capitalistas coloniais. Como as comunidades de pessoas preservam e revitalizam suas línguas e identidades e compartilham seus conhecimentos em seus próprios termos? Por exemplo, em muitas comunidades indígenas, certos conhecimentos são sagrados e não devem ser compartilhados abertamente. Um desses esforços liderados pela comunidade é o PapaReL, uma tecnologia de reconhecimento de voz para Teochew Māori, o idioma Māori, de Aotearoa, Nova Zelândia. A comunidade Maori criou e mantém a tecnologia e os dados para essa iniciativa e acredita que esta forma de soberania sobre os dados é fundamental para garantir que o conhecimento compartilhado por meio da linguagem seja usado para e por Maoris, em vez de por empresas que buscam o lucro. Curiosamente, mesmo reconhecendo o valor da tecnologia de código aberto, a equipe do PapaReL decidiu não adicionar seus dados aos bancos de dados de código aberto, pois os recursos e privilégios da maioria das comunidades de código aberto foram negados à comunidade Maori. Por outro lado, a Mucurtu é um exemplo de plataforma de código aberto construída com comunidades indígenas para gerenciar seus próprios dados de idioma. Ações: criar infraestruturas linguísticas para a internet para o bem público, projetadas com valores coletivos e comunitários em seu cerne, que centralizem os conceitos feministas e indígenas de soberania e corporeidade, bem como colaborar com elas e compartilhá-las. Continuar desafiando e criticando as infraestruturas de tecnologia de linguagem que são opressoras por natureza, capitalistas, proprietárias, humanamente extrativistas e ambientalmente destrutivas. Reconhecer que as tecnologias de linguagem livres e de código aberto também precisam prestar atenção a seus próprios privilégios relativos e honrar a maneira como as comunidades marginalizadas se autodeterminam, definem o que é aberto e o que desejam compartilhar com o mundo. Tecnologias e padrões de quem? Contextos. A indústria de tecnologia não é totalmente responsável pela atual falta de representação e suporte para a grande maioria dos idiomas do mundo. No entanto, a tecnologia do norte global é responsável por continuar mantendo e aumentando as desigualdades baseadas na linguagem e o colonialismo digital online. As grandes empresas de tecnologia que estão projetando e criando a maior parte das plataformas digitais, ferramentas, hardwares e softwares que usamos, podem ignorar a necessidade de criar uma internet verdadeiramente multilingüe, porque não consideram e não veem a maioria das nossas 7 mil línguas faladas como parte essencial da infraestrutura da internet. Afinal, elas sabem que precisam fornecer suporte linguístico apenas quando isso fizer sentido para os negócios, seja para as línguas coloniais europeias, seja para as línguas do que chamam de mercados emergentes. Na verdade, as línguas dominantes do Sul e do Sudeste Asiático estão começando a ter um suporte melhor a idiomas nas grandes plataformas de tecnologia, à medida que se tornam a maior base de clientes dessas empresas. Ao mesmo tempo, algumas das tecnologias de linguagem mais difundidas que temos na internet são criadas e controladas por essas empresas, pois são elas que têm os recursos e a capacidade para isso. A Wikipédia é uma exceção notável, porque é de código aberto e tem o apoio de suas comunidades de voluntários em todo o mundo. Em geral, as motivações proprietárias e com fins lucrativos não resultam nas ferramentas e tecnologias necessárias para um conteúdo profundo e com nuances em diferentes línguas marginalizadas de comunidades marginalizadas. Pior ainda, as tecnologias de linguagem que estão sendo construídas atualmente por essas empresas são sistemas automatizados de grande escala, que dependem de grandes quantidades de dados de linguagem de qualquer tipo de fonte, mesmo que essa fonte seja um discurso violento e cheio de ódio, ou um texto escrito contra grupos marginalizados. Como relatam Jeffrey e Ashley, em todas as redes de sobrevivência de aprendizagem e de línguas indígenas, o racismo foi identificado como um grande desafio social dentro da ecologia do Twitter. Existem várias maneiras específicas em que essas redes são ativamente direcionadas por textos e conteúdo multimídia incendiários, que algumas vezes constituem discurso de ódio, por uma vasta gama de usuários, que incluem pessoas reais e bots automatizados. No que se refere a usuários de bots, essas contas parecem seguir padrões semelhantes de disseminação de informações incorretas e muitas vezes distribuem textos sem sentido, que refletem análises agregadas e geração de conteúdo. Se uma empresa não se preocupa o suficiente com as consequências de sua falta de conhecimento e contexto do idioma local, isso pode causar danos incomensuráveis e violência real. Em Myanmar, onde o Facebook, ou Meta, é praticamente a internet, ativistas alertaram a empresa sobre discurso de ódio por anos antes de ela formar uma equipe de língua birmanesa. Em 2015, o Facebook tinha quatro falantes de birmanês que revisavam o conteúdo para 7,3 milhões de usuários ativos em Myanmar. A que essa falta de atenção à linguagem e ao contexto levou? As Nações Unidas descobriram que o Facebook foi parte do genocídio contra muçulmanos Rohingya em Myanmar, e a empresa está no centro de um caso contra o governo de Myanmar no Tribunal Internacional de Justiça. Igualmente, o discurso de ódio na Índia contra muçulmanos, Dalits e outras comunidades marginalizadas continuam contando com muito pouca moderação ativa, apesar de a Índia ser o maior mercado do Facebook e ter alguns dos idiomas mais falados do mundo. Na verdade, a empresa gasta 84% de sua remessa global, cobertura linguística, para conter a desinformação nos Estados Unidos, que tem menos de 10% de seus usuários. Os 16% restantes são para o resto do mundo. As empresas de tecnologia precisam reconhecer que a construção de tecnologias de linguagem demanda amplitude e profundidade em recursos, contexto sociopolítico e compromisso com uma experiência digital multilingue segura e acolhedora. Nossos colaboradores falam sobre o espectro de necessidades, desafios e oportunidades na criação de tais experiências. Particularmente, a falta de infraestrutura, de acesso à internet, a dispositivos eficazes e tecnologias para todas as línguas torna o uso digital de línguas marginalizadas cansativo, difícil, lento e impraticável. Aqui oferecemos alguns poucos exemplos poderosos. As tecnologias de linguagem raramente são projetadas para línguas marginalizadas. Donald conta como é raro para sua comunidade no Malawi ter acesso à internet e dispositivos para comunicação fácil em seus idiomas. Ele entrevistou 20 falantes de Tindali, 10 dos quais eram estudantes e 10 anciãos da comunidade. Dos 20 entrevistados por ele, apenas 5 possuíam smartphones ou telefones básicos inteligentes, e 7 não possuíam nenhum aparelho. Apenas 4 dos 20, todos estudantes, tinham laptops. Quanto à internet, apenas os universitários tinham acesso a ela por meio de suas faculdades ou planos de dados pessoais. Uma vez online, é raro que a maioria das pessoas do mundo consiga acessar os teclados em seus próprios idiomas. A maioria das comunidades precisa adaptar um teclado projetado principalmente para idiomas europeus e colar caracteres de seus próprios idiomas no teclado. Isso é difícil o suficiente para o teclado de um computador pessoal, mas impossível para um teclado de telefone pequeno. Também é ainda mais difícil para línguas que são principalmente orais e não têm um sistema de redação padronizado. Como Ana diz sobre sua língua, os teclados não têm símbolos apotécos corretos para representar os sons e os tons das nossas línguas. Os esforços para que as línguas indígenas fossem escritas têm sido discutidos por anos. Para tentar chegar a um consenso sobre um formato padronizado, como o latim, um formato um tanto quanto impositivo, influenciado pelo Ocidente, e até certo ponto aceito e exigido por um setor de falantes. Isso é ainda mais difícil para linguagens como o Ahernte, que combinam voz e gestos, como Joel e Carrie nos contaram por meio do projeto Indigemoji. Se você pertence a uma comunidade que já se sente insegura no mundo e o acesso à internet não foi desenhado no seu próprio idioma, é improvável que fique à vontade para produzir e tornar visíveis conteúdos críticos e relevantes para e pela sua comunidade. Pasca, em seu artigo sobre conteúdo LGBTQIA+ em Indonésia, Bahasa Indonésia, sugere que muitos indivíduos LGBTQIA+ na Indonésia ainda não estão familiarizados com o aspecto técnico de um site, nem têm conhecimento suficiente como funciona um mecanismo de busca. Comunidades marginalizadas em regiões privilegiadas do norte global também enfrentam esses desafios de não ter conteúdo que afirme e às vezes salve vidas em seus próprios idiomas. Jeffrey e Ashley explicam. Um dos principais desafios se encontra nas limitações técnicas das tecnologias de tradução atuais para línguas indígenas no contexto canadense. Línguas indígenas como Squamish e Cree estão sendo tecnicamente reconhecidas de maneira errônea, como alemão, estoniano, finlandês, vietnamita e francês, pela tecnologia de tradução do Twitter. De modo geral, Uda confirma. A criação de conteúdo digital em plataformas em idiomas locais continua sendo um desafio devido à indisponibilidade de ferramentas e complexidade daquelas disponíveis. A criação de conteúdo em um idioma local exige ferramentas e habilidades especiais. Esse desafio contribui para a falta de conteúdo progressista nas línguas locais. As tecnologias de linguagem são principalmente projetadas em uma abordagem de cima para baixo, priorizando o lucro sobre o patrimônio e a segurança. Cláudia descreve a abordagem pela maioria das empresas de tecnologia de forma muito clara quando diz: o fornecimento de tecnologia e mídia é feito de cima para baixo por grandes empresas, com pouco ou nenhum envolvimento das comunidades de falantes. Nesse caso, pode-se identificar também uma abordagem paternalista. Como muito pouco está disponível, tudo que é fornecido deve ser bom e bem-vindo por definição. Muitas vezes as empresas oferecem soluções prontas, sem levar em conta as reais necessidades, desejos e expectativas dos falantes de línguas minoritárias. É como se a suposição fosse que essas pessoas deveriam ser gratas por qualquer produto ou oportunidade que lhes seja dado, não importando se é realmente interessante ou relevante para a vida delas. Exceções notáveis a esse comportamento são exemplificadas por Van Esch, 2019, que enfatiza repetidamente a necessidade de estreita colaboração com falantes de línguas para planejar o desenvolvimento de aplicativos de processamento de linguagem natural. Essa abordagem raramente compreende os contextos em que vivem as comunidades linguísticas marginalizadas e as diferenças de design necessárias para colocar seus idiomas online de uma forma rica e com nuances. Quando Emna entrevistou Gamil, do Sudão, ele falou em árabe e sudanês, para dizer: O Sudão é um país com muitas tribos e grande variedade de tradições e costumes. Então, o norte fala o dialeto árabe, o mesmo que eu estou usando, e isso por causa do colonialismo, é claro. Já no Oriente e no Ocidente, as tribos falam uma língua local diferente, que somente elas conseguem falar e entender. É muito raro as pessoas do norte encontrarem alguém que as entenda, a não ser que tenha vivido lá e interagido com elas. A origem da nossa língua é o idioma cúxico. As civilizações cuxítica e núbia são a nossa referência. Quando a grande barragem afundou, perdemos a identidade cuxítica e não encontramos um dicionário para decifrar o idioma e traduzi-lo para outros. A língua núbia, porém, é conhecida e traduzida. O idioma núbio existe até mesmo em telefones celulares Huawei, como uma das opções de idiomas nas configurações móveis. As línguas do Oriente e do Ocidente não são escritas, ou talvez sejam, não sei, preciso verificar. No Norte falamos árabe. Somos africanos e falantes de árabe, não árabes. As entrevistas de Emna a levaram a dizer: a web precisa de todos os usuários, os que escrevem e os que não. No entanto, essa mudança não é estritamente responsabilidade dos usuários. As empresas que projetam e desenvolvem software também devem se responsabilizar pelo projeto futuro da web. Parece que todo mundo está falando hoje em ser inclusivo e lutar contra o racismo, a discriminação e outras formas de colonialismo. Entretanto, para fazer uma mudança na web, as empresas devem discutir como elas perpetuam a exclusão. Web designers, engenheiros de tecnologia da web e proprietários de empresas de tecnologia também devem contribuir para tornar seu software acessível a todos os usuários. Uma forma de analisar criticamente essas diferentes formas de exclusão é reconhecer que a própria base da tecnologia digital, o código em si, é escrito principalmente em inglês. Há muito poucas linguagens de programação baseadas em outras línguas. O que significa que os próprios tecnólogos precisam saber inglês bem o suficiente para codificar nele. A linguagem de programação Qalb, baseada na sintaxe e caligrafia árabes, é um dos poucos exemplos tentando quebrar essa tendência. Em geral, porém, a indústria de tecnologia precisa entender como o privilégio de idioma já está codificado em cada tecnologia e na maioria dos tecnólogos. Como Jeffrey e Ashley afirmam, nosso estudo deixa claro que a promoção de línguas indígenas na internet deve estar enraizada em uma análise crítica da própria tecnologia, bem como nos processos sociais que envolvem a sua utilização. Ações. Reconhecer que a tecnologia e o conteúdo multilíngues, projetados e criados pelos próprios falantes de línguas, é um direito humano fundamental que precisa ser priorizado por empresas de tecnologia e organizações de padronização e apoiado por instituições globais como a Unesco. Construir um modelo de governança global liderado pela comunidade de infraestruturas linguísticas que funcione em parcerias de confiança e respeito com empresas de tecnologia e outras instituições. Centralizar o consentimento e a ética da comunidade na criação de dados e tecnologias linguísticos, garantindo que as comunidades linguísticas tenham poder e segurança sobre o que e como compartilham, especialmente aqueles ainda mais marginalizados por diferentes sistemas interseccionados de opressão e discriminação. Projetos e imaginações de quem? Pelos números e histórias que compartilhamos, sabemos que infraestruturas linguísticas significativas e eficazes só são possíveis quando centramos as necessidades, projetos e imaginações da própria comunidade linguística. As línguas marginalizadas florescerão e se expandirão apenas quando a maioria minorizada do mundo fizer parte da construção da tecnologia. Nossos colaboradores têm uma série de sugestões para garantir isso, como, por exemplo, que empresas de tecnologia contratem tecnólogos e outros especialistas de comunidades linguísticas marginalizadas, bem como oferecer recursos a essas comunidades de forma responsável para esse trabalho. Eles recomendam que haja estruturas e processos plurais, baseados em contextos de linguagem, em vez de uma abordagem única e estereotipada. Como Cláudia coloca, os falantes de línguas minoritárias não precisam de soluções prontas. Suas necessidades e exigências precisam ser ouvidas e acomodadas em produtos feitos sob medida para atendê-las. Os contextos sociolinguísticos das várias línguas minoritárias podem diferir muito, assim como as soluções oferecidas. Nossos colaboradores também descrevem as responsabilidades e abordagens de suas próprias comunidades para preservar e expandir seus idiomas, usando as tecnologias disponíveis. E Sean nos diz: como pessoa queer e com deficiência, acredito que devemos fazer o melhor uso dos nossos recursos socioculturais e econômicos disponíveis para visibilizar nossas experiências, aspirações e demandas e fazer com que sejam ouvidas. Nós, usuários da internet, devemos assumir a responsabilidade de torná-la inclusiva e acessível. Ana explica como as plataformas com melhores infraestruturas orais e visuais são mais usadas por suas comunidades do que as que dependem de texto. Hoje, no caso das línguas apotecas, a oralidade é mais usada que a linguagem escrita no ciberespaço. Plataformas sociais como YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram se apresentam como recursos disponíveis e amigáveis para línguas orais. Essas plataformas permitem que os usuários façam upload de conteúdos visuais que enriquecem a mensagem da forma como desejam que seja entregue, sem cair no rigor da redação. São exatamente essas plataformas que têm mais usuários globalmente e estão sendo usadas por comunidades indígenas. No caso das comunidades da Serra Zapoteca, a maioria dos usuários se conecta à internet através do Facebook, pelo qual transmitem festivais nacionais, danças, música, narrações de eventos importantes e anúncios para migrantes e comunidades locais. Antes da Covid-19, o Facebook já desempenhava um papel importante no luto pelas famílias de imigrantes, pois funerais e rituais eram transmitidos por meio da plataforma. Essa mesma plataforma é usada por algumas comunidades apotecas para retransmitir a programação de rádio, fazendo uma ponte importante entre o meio de comunicação analógico amplamente utilizado em áreas rurais, como o rádio, com um espaço universal e onipresente, como a internet. Para aqueles que podem usar formas de linguagem escrita, as hashtags se tornaram uma maneira estimulante para as comunidades se conectarem digitalmente para aprender e divulgar suas próprias línguas e inspirar outras comunidades também. Como Jeffrey e Ashley descrevem, em um contexto social em que as línguas indígenas em todo o Canadá foram alvo de eliminação sob políticas coloniais de assimilação, as redes de hashtags do Twitter reuniram um contexto único e significativo para os povos indígenas compartilharem conhecimento sobre as línguas indígenas. Por exemplo, uma rede de hashtags de alunos do idioma Gwich'in inspirou os alunos de Ojibwe a criar uma própria rede de hashtags. Da mesma forma, uma rede da língua Cree no Twitter inspirou alunos a começar a sua própria palavra do dia. O uso amplo e criativo dessas plataformas proprietárias por comunidades marginalizadas é um motivo considerável para as empresas de tecnologia trabalharem com elas em vez de contra elas. Ao mesmo tempo, Cláudia adverte que os ativistas de línguas de comunidades marginalizadas precisam estar mais bem informados e coordenados para não perderem energia e recursos no processo. Embora louváveis, essas iniciativas dos ativistas tendem a sofrer pela falta de coordenação, pouco planejamento e ainda menos capacidade de ser descobertas. Isso leva a um problema muito sério para as comunidades onde os recursos não são ilimitados, a duplicação de esforços. Em ambos os casos, o principal problema reside no conhecimento limitado do que já está disponível e do que é necessário. A fim de descolonizar a tecnologia da linguagem para as línguas minoritárias, é importante obter uma imagem mais clara de até que ponto as línguas minoritárias são usadas na mídia digital, com que frequência e para que fins. É igualmente importante saber sobre os obstáculos que os falantes de línguas minoritárias enfrentam quando se tentam usar essas línguas. Enfrentam dificuldades técnicas? Estão bloqueados por algum tipo de paranoia autoinduzida? Como escrever em uma língua minoritária é uma espécie de exposição ao mundo exterior, as pessoas evitam fazê-lo por medo de serem ridicularizadas ou estigmatizadas? Da mesma forma, pouco se sabe sobre o desejo dos falantes de línguas minoritárias em relação às oportunidades digitais. O que eles querem ou esperam que seja disponibilizado? Este relatório foi uma tentativa de compreender esses desafios e os caminhos a seguir. Fazer as mesmas coisas repetidamente para idiomas diferentes não funciona. Por exemplo, construir um aplicativo em inglês e presumir que ele funcionará de maneira razoavelmente parecida em indonésio, Bahasa Indonésia, é muito problemático. Melhorar a internet é mudar a dinâmica de poder entre as pessoas, não apenas corrigir problemas técnicos. E o multilinguismo na internet é um conjunto de questões sociotécnicas e políticas complexas. Precisamos colocar em primeiro lugar as necessidades das comunidades linguísticas, não as tecnologias da internet. Trabalhar assim tornará a tecnologia linguística mais eficaz e mais útil. E o que é ainda mais fundamental, sabemos que são os projetos e a imaginação do que chamamos de maioria minorizada do mundo que vão mudar nossa infraestrutura linguística para melhor. O Indigenous chega em um momento rápido de crítico de rápida absorção de tecnologia e nova conectividade na Austrália Central. O projeto convida a população local a imaginar o que poderia fazer com essas novas plataformas. Como fazer com que sejam mais uma força colonizadora? Como fazer com que não sejam mais uma forma colonizadora? E como podemos incorporar nossas línguas e cultura neles, para torná-los nossos? Ações. Centralizar a tecnologia da linguagem nos contextos, necessidades, projetos e imaginações de comunidades linguísticas locais, mas globalmente conectadas, em vez de focar na tecnologia que presume que uma linguagem serve para todos. Ser criativos ao usar a mais ampla gama de tecnologias da internet para explorar a mais ampla gama de linguagens corporificadas, oral, visual, gestual, texto, etc., para que diferentes formas de conhecimento possam ser expressas e compartilhadas de maneira fácil e acessível. Aprender com nossas nações indígenas a projetar tecnologias de linguagem honrando memórias coletivas e comunitárias, ao mesmo tempo que se planeja o que está por vir. Vamos voltar para os nossos futuros.